Visual, azul 4062. Azul 4062, chame a torre em 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Salvador, uma boa noite, azul 4062, final de 7 milhas, visual. Azul 4062, ciente, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável 03. Pouso autorizado, não no zero, azul 4062. Boa noite, ação de identificação, autorizada a chegada a bom, fiqueça para 2.000 pés, ajuste no 097. 2.000 pés, bom, no 097, confirma atrás de Luna. Número 2, número 1, tá uma milha de Luna. Pode voar Luna, tá 3891. Para atrás de Luna, 3891. Autorizando Luna, tá 3891. Azul 4062, solo 28, libera a direita, solo no 21, no decimal 1. Direita 21, 1, azul 4062. Boa noite, azul 4062, Vitor. Azul 4062, taque via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 4062. Resolve. total 3-1 no 70. 3-1-7-0, sou Rio 1-1-8-9-5. 2-1-5, tá 3-1-7-0. Andrei 1-7-0, 2 Salvador. Salvador, 3-1-7-0, boa noite. Passado externo, estabilizado. Pouso autorizado, pistão 1-0, são 3-1-7-0, vento 1-1-0, grau 7-9. Livre pouso, pistão 1-0, são 3-1-7-0. Solo Salvador Cordial 9240 da TAM na posição de número 4, está com informação Charlie, autorização para João Pessoa. TAM 9240, autorizado, João Pessoa, Terra Brava, Juliette, Papá, via rota do Pão, no setor 197, desde voo 370, saída Puca, transição Caju. Pistão 1-0, pode decolar de primeira curva esquerda. Aciona 5104, controle 119.35. Autorizado, rota do plano nível 370, decola da 10, esquerda, Puca, Caju. 5104, transponde 935, controle Salvador, 9240 da TAM. 9240 é ponto ponto. Portará, 9240 da TAM. Solo Salvador, boa noite, são 3170, estão ligando na sua escuta. 3170, boa noite, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, são 3170. 3891, autorizado e assinado o procedimento ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, formulário estabilizado para 3891. TAN-9240 na posição de número 4, solicita por chip acionamento. TAN-9240, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 9240 da TAN. O 9240 da TAN solicita táxi com uma centena a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, alternando Maceió. 9240 da TAN, autorizado direita, via Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste de altímetro 1097. Com 1097 aqui à direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 18.95, tá, 9240. Localizador, 3891. 3891, chame a torre em 1895. Obrigado. Tá 3891 no ILS, boa noite. Ajuste 1097, continue na aproximação, guardando a autorização de pouso. Verso para cheque 090 graus, 5 mais. 3891, continue na aproximação, aguardo a autorização de pouso. Decolagem imediata, mas 240 da TAM. Gente, 9240, mantém o ponto de espera. A aeronave da companhia já passou este tempo. Gente, 9240. 3291 avistado por autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 612 de nós. Autorizado pouso, pistão 0, está 3891. Salvador, qual 9963, para mais tocar? Pois eu não ouro, por gentileza. Opa, perdão. Salvador, voo 9963, para mais tocar. 9963, Charlie confere, prepara a DEL para Guarulhos. Que aqui já aprovado 360. Está pronto para copo. Guarulhos 360 autorizado, via Pesolo 1-0. Decola da 10, curva direita no perfil da... Da Eolia da Morte. Team 105, transponder, 119, decimal 35, controle. 360, Guarulhos, da Pesolo 10, decola 10, curva direita, da Eolia da Morte. O 105, 1935, controle. Correto, time pronto, na 11. Tornado 240, após o colega da companhia na porta, ali mantém 1-0. Após o colega ali mantém 1-0, 9240 da TAM. Uma boa noite pro senhor, peço perdão aí por ter dado boa noite. Nada. No solo de 4-6, direita 1-2-1 no decimal 1 no solo. Solo 1-2-1 no decimal 1 na 3-8-9-1. Na 3-8-9-1, boa noite. Boa. Alfa Juliette pro 3. Alfa Juliette, 3. 3, 8, 9, 1. 240 a alinhar, decolagem autorizada, pista 1-0, vento 070 graus, 4 metros. Então, tá alinhando, tem livre decolagem da 1-0, 9240 da Terra. Salvador, 9240 da TAM. 9240, chame o centro Recife, aí 12545. 12545, tá, 9240. 9963, porta 11, o destaque será mesmo. Posta para Victor 9963. Porta mesmo. Salvador 9963, 111 a bordo, 425, Galeão Fortale. Uno 08 a bordo? Uno, 111. Tente copiado, táxi frisado via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste seu time 1-0-1-7. 17 para 15, no ponto de espera 18-9-5, 9963. Bom dia, Gol 9903, próxima fase de operação. 9963, autorizado em ele, decolar pista na zero, vento variável 1. Decolagem, 9963. O 963 decolou os 09, chama agora o controle em 119, decimal 35, boa viagem. 935, 963, grata, boa noite. Salvador, bom dia, gol 9963. 9963, bom dia, contato radar, só para o nível 360, Voileda. Ok, está presente, Voileda, só para 360, 9963. 1963, chame o centro Recife em 1251. Ok, vai chamar Recife 1251, confirme a secundária? 3325. 3325, grato, bom dia.